Então, Gil, eu preciso. Não, ainda não. O que que eu vou falar pra ela? Gil, já tem um tempo que eu não tô me sentindo legal e a gente precisa conversar. Eu não tô muito bem. Então já vi que é sério, né? Como é que você vai querer fazer isso, Léo? Então, acho que a gente precisa conversar pessoalmente. Posso te buscar no seu trampo hoje? Eu acho melhor a gente se encontrar em algum lugar pra conversar, então. Tipo grafite sem resina que desbota com o tempo, amor que esvaiu, esvaziou o sentimento, voou com o vento, quente que sobra. Em dezembro só dura um momento, e porque já nem lembro, sei que ainda sente, só que daqui pra frente espero que se encontre e que esteja em paz. E assim siga em frente, vivendo o presente, embora ainda triste, encontre o seu cais. Meu coração de ferro, quase indestrutível, esquece a real e forja filme de herói. Por fora sigo pleno, pulsante, imbatível, por dentro amargurado com a ferrugem o corrói. Tinha tanto em comum, hoje sou só mais um, sentimento em perder, sentimento em comum. Às vezes do meu lado, às vezes via Zoom. Horas de ligação, com planos pra Cancún. Nunca nem aconteceu. Mas o que é com você? Tinha tanto ainda pra acontecer. Eu já nem sei dizer. De todas as perdas que tive ao longo desse processo, a maior foi você. A maior foi você. E essa distância me diz tanto. Saudade da sua voz, o seu encanto. Saudade de você me sussurrando no canto do ouvido, o seu canto. Lembra dos poemas que te escrevi? Não sei se previ o que tinha ali. Não sei se prevejo, mas sempre vejo. No meu bloco de notas tinha o nosso fim. Me perco nas memórias do passado, as fotos, os momentos, os perfumes, até sonho acordado. Lembrar não é errado, não quero estar ligado a algo que me prende pra me deixar desolado. Te vejo.